Resistência Rock Podcast. Respect. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Resistência do Rock, nossa segunda edição. Eu sou o Bruno e tô aqui com o meu amigo Jefferson pra gente bater um papo aí sobre o Rock and Roll Underground. Fala, galera! Eu sou o Jefferson, o Jeff Ferreira. Então esse aqui é o nosso primeiro podcast, né? O primeiro oficialmente, pois acabamos de vir do episódio piloto, o episódio de número 0. Então, para estrear esse episódio número 1 aqui com a gente, temos um convidado especial, que é o nosso brother Diego, integrante da banda Mardita. Fala aí, Diego! Fala, Jefferson! Fala, Brunão! Pessoal que está escutando a gente, um prazer estar aqui com vocês, poder bater esse papo, fortalecer um pouco esse underground brasileiro. Beleza, Diegão. Antes da gente começar aí com o nosso bate-papo, eu ia pedir aqui pra você indicar uma música aqui pra gente colocar, antes da gente começar com essa pequena entrevista. Vou passar o nome de uma banda pra vocês, que é uma banda que já tocou com a gente algumas vezes, é o Kamikaze de Cera. O nome da música é Veneziana. Legal, cara, Kamikaze de Cera. E da onde que é essa banda, mano? São aqui de São Paulo, eles são ali da Zona Leste, acho que da Vila Prudente, mais ou menos. Os meninos tocaram com a gente já em algumas oportunidades na Rua Augusta, ali no Feeling Music Bar da Vila Mariana. São parceiros nossos. Então se liga aí, vamos curtir Kamikaze de Cera com o som Veneziana. Indicação aí do nosso parceiro, convidado especial, Diego, da banda Mardita. Se liga aí! Então é isso aí, a gente ouviu a banda Kamikaze de Cera com a música Veneziana, indicação do nosso convidado especial, Diego, da banda Mardita. E fala um pouco pra nós, Diego, da banda Mardita, como começou a banda, qual que é a sua função na banda, cara? Bom, eu sou fundador e guitarrista da banda. A banda Mardita, ela começou no começo de 2016. Uma vez no aniversário de um conhecido nosso em comum, ele sempre costumava marcar as festas de aniversário em estúdio para juntar os amigos e tocar, e acabou juntando alguns amigos, que foi eu, Marcel e o Tadeu, e a gente acabou tocando junto bem, a gente se entrosou legal, e aí a gente decidiu levar pra frente e levar um pouco mais a sério, produzindo músicas nossas mesmo. E aí o nosso amigo em comum, que era o baterista, acabou não topando mais a ideia e entrou o Rafão na banda. Desde então nós somos o Mardita. Mardita de Marcel, Diego e Tadeu, os três fundadores da banda. Beleza, cara. E como que foi, né, tipo, pra vocês aí, o começo, né, com uma banda autoral se formando aí no cenário rock and roll de São Paulo, como que é o começo? Cara, o começo é sempre uma parte complicada, né? Eu vou comparar o começo de uma banda autoral a um relacionamento. Você tem vontade de fazer dar certo, mas você não sabe onde aquilo vai te levar, você não sabe se vai funcionar. Só o tempo vai te dizer pra ver se aquilo vai funcionar. E a ideia de uma banda autoral no começo me assustou um pouco, porque eu tenho 24 anos, tô na música desde os 14, sempre batalhei, sempre foi meu sonho, acabei desistindo desse sonho por pouco tempo, quando eu recebi o convite em 2015 para tocar com o Tadeu, me reacendeu a vontade de ser músico. E eu sempre tô com bandas cover, sempre tocando música dos outros. Então a ideia do autoral no começo, ela foi um pouco intimidadora, porque é aquela coisa, né? É o estranho, é o desconhecido que você nunca explorou. Até você se acostumar, no começo foi estranho, mas logo depois do começo que a gente viu que assim, era uma banda bem família, a gente é muito amigo antes de ser banda. Então a gente viu que a gente conseguiria fazer dar certo. O começo é complicado, mas eu acho que se você está do lado de pessoas, você tem carinho e se dão bem tocando junto, eu acho que você acaba tirando de letra esse começo. Porra, da hora, cara. Da hora mesmo. E continuando aí falando do início de carreira, início de banda, e o nome Mardita, da onde que vem esse nome, brother? O nome Mardita, ele vem diferente de tudo que todo mundo pensa, né? De Mardita, cachaça, Mardição. Nome Mardita é Marcel, Diego e Tadeu. São as iniciais dos fundadores da banda. Pode crer, mano. Ó, tá aí uma parada que eu acho que muita gente não manjava, né? Com certeza. Da hora, da hora. E, Diegão, como que surgiram os primeiros convites pra banda pra vocês começarem a tocar em casas de show? Vocês já tinham contatos? Tem alguém da banda que já conhece uma galera que facilita esses convites? Como que funciona assim, esse lado um pouco mais, entre aspas, bastidores, para vocês conseguirem os shows? Olha, o começo foi bem complicado. A gente começou a banda mais ou menos em fevereiro de 2016. Conseguimos fazer um show curto em julho de 2016, onde a gente fez a abertura para uma banda cover chamada Banda 45, da qual eu participo também. A gente abriu o show numa casa no Tatuapé, que foi um evento beneficente para arrecadar ração e alimentos para os cachorros de uma ONG chamada Cantinho do Bem. Então, assim, o nosso primeiro show foi só 4 meses depois da fundação da banda. Depois desse show, nós só voltamos a tocar em dezembro de 2016, onde a gente acabou tocando no motoclube, fazendo a abertura para a banda de uma amiga nossa, a Simone. E o começo ele foi meio complicado, meio turbulento. A gente demorou para encaixar, achar shows. A insegurança acabava batendo, porque você fica muito tempo fazendo shows sem sentir o público, você acaba ficando inseguro de, pô, será que a mensagem que eu tô passando ela é correta? Será que vai mesmo funcionar isso aqui ou será que é só diversão? Então o começo nesse ponto foi complicado. A gente teve alguns problemas em relação a isso. E a partir de 2017 a nossa vida mudou assim muito para melhor. A gente acabou vendo um anúncio no Facebook de uma produtora chamada Jam Produções. E a partir daí a gente acabou ganhando uma vaga para tocar na Jam. E eles viraram grandes parceiros nossos. A gente está sempre fazendo shows com eles. E aquilo, né? O mundo da música é boca a boca. A partir do momento que a Jam chamou a gente acabou atraindo o olhar de outras produtoras. Essas produtoras foram chamando a gente também. As coisas foram se desenvolvendo de maneira um pouco mais rápida, assim que a gente firmou essa parceria. Foi um caminho longo, foi basicamente quase um ano de banda até a gente se consolidar, mas está valendo a pena. Os convites estão aparecendo, a gente conseguiu gravar CD, prensagem de CD, e agora no dia 25 nós teremos um show no Manifesto, que é um bar grande, né, na cidade de São Paulo. Diego, e é o seguinte, cara, a Mardita é o seu ganha-pão, ser músico é a sua profissão, dá pra viver só disso? Como que tá hoje, cara? Infelizmente, a banda não é o meu ganha-pão. Nós recebemos alguns shows que a gente faz e o cachê é totalmente revertido pra banda. Compra de camisetas, fazer prensagem. No começo, o dinheiro que você recebe é muito curto. E assim, no meu modo de ver, é injusto você receber um cachê de R$500, dividir R$100 por cada. É um dinheiro que é muito melhor se você aplicar na banda. Seja fazendo camiseta, chaveiro, bottom, fazer a prensagem do CD ou até você impulsionar a publicação nas redes sociais. As publicações que a gente impulsiona, elas têm valor vital. Redes sociais, eu acho que para as bandas underground é uma coisa imprescindível. Bacana, interessante. Cara, a gente vai pedir para você indicar aí uma outra banda pra gente poder rolar um som com os caras e daqui a pouco a gente volta para esse bate-papo, beleza? Beleza, e eu vou indicar para vocês a banda Kamenin. A música é Reis de Papel. Fala, galera. Então, nós ouvimos o som aí da banda Camerim. Vamos continuar o nosso bate-papo, Diego. Diego, agora falando um pouco mais sobre o underground e tal. Como que você vê, tipo, essa cena atualmente? Você acha que tá forte? Você acha que, tipo, a galera não tá com aquela pegada toda? Como que você, como um artista e tendo uma banda, como que você enxerga a cena hoje? Olha, eu vejo a cena como um carro 1.0 tentando subir a ladeira. Ele vai conseguir, mas precisa pegar no tranco, sabe? É muito fraco para conseguir realmente ter uma relevância no cenário. Embora eu não possa reclamar, porque tocamos com grandes bandas bem parceiras que sempre fortaleceram e ajudaram os nossos shows, assim como a gente sempre buscou ajudar os shows de todos. Mas eu acho que uma porcentagem muito pouca de bandas que realmente se ajudam e se apoiam. Nós da Mardita cansamos de ver bandas que elas tocam, viram as costas e vão embora. Não prestigiam o parceiro músico que está aí. Então eu acho que falta um pouco de força nesse quesito do cenário underground. Falta uma parceria que nem a gente vê no sertanejo. O sertanejo, apesar de tudo, eles estão sempre agregando músicos e parcerias. E um acaba ajudando o outro a crescer, abre show de um que é maior. Eu acho que falta um pouco disso no nosso underground. Então você acha que o principal aí que está faltando na cena underground é a galera se ajudar mais, se abraçar mais, para formar um coletivo e no final todo mundo chegar junto, né, mano? Lá no final, para todo mundo chegar junto lá no topo, né, velho? Exatamente isso. Eu acho que falta essa ambição de se ajudar. A gente acaba vendo um pouco de guerra de ego, sabe? Eu toco mais que ele, eu não sei o quê. Então eu acho que é besteira isso, briga de ego. A gente não quer saber quem toca melhor. A gente quer que todas as bandas de rock cresçam e tenham aquela arrancada que a gente viu nos anos 80, que surgiu muita coisa boa. A gente tem muita coisa boa acontecendo hoje na cena. Mas falta aquele empurrãozinho, que eu acho que se as bandas derem as mãos e se ajudarem, fica muito mais fácil. Cara, e assim, comparando a cena do rock de hoje com a cena do rock lá atrás, né, principalmente dos anos 80, 90, onde o bagulho assim era mais forte, mais firme, você acha que o que tinha naquela época que não tem hoje também são as gravadoras? Você acha assim, que as gravadoras hoje fazem falta, ou em cima do rock é ser independente mesmo, através das redes sociais também dá para atingir um resultado legal, que a parada é essa mesmo, que a gravadora não faz tanta falta? Qual que é a tua visão, mano, sendo assim um cara do rock, um cara da estrada? Compartilha aí com nós, cara. Olha, honestamente, eu acho que as gravadoras fazem falta sim. Pelo simples quesito patrocínio, as bandas de hoje raramente vão ter dinheiro para bancar. Gravar um CD não é um processo barato, então se você tem uma gravadora por trás, bancando custos, ajudando, é muito mais fácil o caminho. Infelizmente, essa perda de força das gravadoras acabou afetando muito as bandas. Por mais que você exerça uma certa influência nas mídias, acaba faltando alguma coisa. Se você não é visto por um peixe grande, seu caminho é um pouco mais comprido. É muito mais fácil quando você tem o papel de uma gravadora por trás ou de um padrinho, como se fala muito na música, né? Continuando nessa vibe aí de hoje em dia as gravadoras perderem essa força, você acha então que pelas bandas serem, entre aspas, obrigadas a fazer um trabalho muito mais independente, muito mais por si só, as redes sociais, tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o YouTube, eles tomam esse lugar das gravadoras para poder também aproximar com o público? Isso, com certeza. Como eu disse anteriormente, para mim o papel das redes sociais é vital. Uma banda que não tem rede social, não tem Facebook, não tem YouTube, e a partir do momento que gravar um CD não tem essas músicas divulgadas em Spotify, Deezer, entre outros, essa banda está fadada a sumir. As redes sociais, elas são importantíssimas, não só para você ter, mas para você alimentar cada vez mais, divulgar mais o seu material. É aquilo de você vender seu peixe mesmo. Se a sua banda está em evidência e você posta bastante publicações e tudo, você é muito mais visto. É fundamental, principalmente sem a força de gravadora por trás. Você precisa dessa divulgação, quanto mais forte, melhor. E outro papel das gravadoras, né, cara, era de promover festivais, coletâneas, shows em geral, né? E com o fim das gravadoras, meio que enfraqueceu isso também, né? Acabou um pouco dos festivais, acabou um pouco do rock na rádio também, né? Porque a gravadora, ela tinha um peso de colocar isso. E falando assim, dos picos pra fazer show, né? Dos rolês assim pra tocar, como que vocês é assim que tá hoje, né? Com essa questão de que com o fim das gravadoras, né? Com o fim assim, do enfraquecimento das gravadoras, isso aí também acabou um pouco, né, cara? Olha, eu acho que se compararmos com outros estilos, o espaço é mínimo pra divulgação do rock. E aí eu já abro um outro parênteses que eu acho que talvez seja o fator mais importante do espaço pro rock no Brasil. Você tem muitas casas de show para bandas cover. Para bandas autorais, o espaço é mínimo. Você acaba tendo muito poucos eventos, muito pouco festival. O público hoje em dia se acostuma muito a ouvir cover. Então, o dono do bar pensa, pô, o que eu vou lucrar mais? Se eu colocar uma banda desconhecida que ninguém vai gostar, ou se eu colocar uma banda para tocar Beatles, por exemplo? Pô, o cara vai lucrar muito mais ouvindo Beatles. E a maioria do público vai gostar de Beatles, vai querer ouvir Beatles. Agora, você fala, vem uma banda desconhecida aí. Raramente o bar vai lotar e o dono vai acabar tendo lucro. Então, são pouquíssimos lugares. Eu vejo o Feeling Music Bar, em parceria com a Jam, o Festival Penha Rock também, que dá bastante espaço para as bandas autorais, e um bar que é o Augusta 339, ali na Augusta, que também fornece bastante espaço para músicos independentes. Mas o cenário é completamente favorável para o cover, e você que faz música autoral, saiba que você vai ter que nadar contra a maré. Cara, entrando no assunto, né, já que você citou o público, você falou, putz, o público tá muito mais acostumado a ouvir um rock cover e tal, prefere ouvir o cover do que parar para ouvir uma banda nova. Então, como que você vê o comportamento do público pro underground? Cara, o comportamento do público é muito complicado. Pelo seguinte, é um público muito escasso, são pouquíssimos aqueles que saem de casa e falam, pô, eu vou pra balada hoje conhecer uma banda. Quero muito o que acontecia nos anos 80, quando você ia em Madame Satã, Dama Shock, entre outras casas icônicas que revelaram grandes bandas. É um público hoje em dia que gosta de tudo mastigado, então é muito raro. O público das bandas autorais, 90% é composto de amigos, familiares, e os outros 10% seriam algumas pessoas que realmente querem conhecer outras bandas, poucas essas pessoas, e você acaba tendo público de outras bandas no seu show também. Por exemplo, se a minha banda vai tocar às 8 e a banda do fulano vai tocar às 8h30, a probabilidade de ter público da banda do fulano esperando o show dele enquanto eu faço o meu é grande. Então, assim, o público do underground se resume a isso. Legal, cara. Isso que você falou é importante, porque hoje, né, a gente vive assim numa sociedade onde tudo é líquido, né? A molecada aí não consegue segurar, as coisas não são sólidas, eles deixam escorrer. Por exemplo, só pra citar uma banda, Legião Urbana, com mais de 30 anos aí de estrada, né, de história, os caras têm fã aí que até hoje curte o som. Então, assim, é uma coisa sólida, uma coisa que ficou. E muito sucesso, ele vem hoje, o cara escuta, daqui a pouco esqueceu, vai para outro. Então é mais quantidade, menos qualidade. E rola muito disso, né? De uma banda assim, escutar só sua, sua música, só escutar uma música de um círculo muito próximo de amizade e não abrir a cabeça porque é novo, não abrir a cabeça para novas ideias. É, como você falou, uma banda acaba de tocar, vai embora, não fica ali para curtir o som da outra, né? E isso só prejudica a cena. E você acha que é isso mesmo, cara, que eu falei? A parada é essa mesmo? É, eu realmente acho que isso acaba acontecendo. É, algumas vezes, não muitas, passamos por isso de tocar para ninguém, porque a banda que tocou antes da gente foi embora. Então, a banda, ela acaba assim dando mais atenção pro seu som e não buscando criar laços. Eu acho que é importantíssimo na música. É, eu vou te dar um exemplo. É, teve um show que a gente fez, eu não me lembro onde exatamente. A gente acabou fazendo amizade com o pessoal de outra banda. A gente agitou bastante o show deles, fez bastante barulho. Pô, não deu duas semanas, eles iam fazer um show em outro lugar e eles indicaram a gente, falaram, pô, vem vocês tocar com a gente, pô, foi tão legal aquele dia. Então é uma troca, né? Você ajuda uma banda, a banda te ajuda, você fortalece relações e faz parceria. Você acaba agregando no meio do underground. De uns dois anos, voltando um pouco ao assunto em relação a espaço para as bandas autorais tocar. No ano passado, o Inferno, que é uma casa de shows que tem na Augusta, e que até dava um certo espaço para algumas bandas tocarem, foi fechado, né? Mudou o dono, mudou o nome e tudo mais. Esse ano, foi em 2016. Agora, no ano passado, em 2017, o Hangar 110, que é um lugar conhecidíssimo na cena rock and roll de São Paulo, e que já também, de lá saiu muita banda boa, principalmente dos anos 2000 pra cá, é um outro lugar que já disse, né, já publicou que ia encerrar as atividades, assim, ia fechar. Como que você vê esses lugares tão importantes fechando as portas pro underground, e se você tem, qual é, no caso, a sua opinião, da expectativa para as coisas, pros lugares, se os principais estão fechando, qual que é a expectativa daqui para frente? Olha, para ser sincero, me desaponta muito o fechamento desses lugares. O Hangar é uma casa que diversas bandas tiveram sucesso, CPM22, passaram por lá. É muito complicado porque você tira um dos poucos lugares que dava realmente espaço para bandas underground. E vai afunilando, cada vez é menos espaço, as casas relevantes estão fechando, você fica com casas cada vez menores. Se o pessoal de rádio, 89, Kiss FM, rádios de rock, se ninguém fizer alguma coisa, em breve o rock and roll vai ser completamente subjugado pela falta de espaço. Bandas têm, ou as bandas têm que se organizar e começar a fazer festivais como tem a Rock que acontece. Tem a Rock é um festival que assim, eles arrumaram o espaço deles, eles não ficaram esperando casa de show. Eles vão aí no Parque Ticoatira, lutaram para conseguir o espaço, brigaram com a prefeitura, foram atrás e conseguiram. E é isso que vai acabar acontecendo daqui para frente. Cara, e assim, os produtos voltados para o rock, eles estão cada vez mais escassos, né? O rock ele tá sumindo da televisão, não tem assim um programa de televisão. Pelo menos eu, de bate-pronto, não consigo lembrar de nenhum programa assim que é específico para o público do rock. As revistas estão sumindo das bancas, até mesmo sites e portais assim, de notícias voltadas para o rock estão sumindo. Você, como músico, você sente falta disso do lado assim mais do jornalismo da coisa, um programa de TV, principalmente na TV aberta, voltado mais assim para o rock, programa de rádio, um site que faz uma resenha de disco. Como que você vê essa parte assim da mídia em relação ao rock? A questão da mídia, ela é importantíssima. Se você pegasse nos anos 80, você tinha lá o extinto programa do Faustão, Perdidos na Noite, que sempre levava bandas pra tocar. Então, assim, o rock and roll tava sempre em evidência. Porque como o rock and roll era a música do momento, sempre tinha banda de rock and roll tocando no Perdidos na Noite. Hoje em dia você tem o quê? Você é superstar, da Rede Globo, com algumas coisas contestáveis, mas eles fornecem um espaço pequeno. É, a mídia ela está cada vez mais escassa para o rock and roll. E eu encaro isso grande parte pelo público e pela falta de apoio que as bandas acabam fazendo com o seu próprio estilo. As bandas não vendem o seu peixe tão bem assim a ponto de atrair a atenção da mídia. E aí entra o papel da gravadora de novo, né, cara? A gente fala assim, a gravadora, mas dentro do grupo, do time da gravadora, tinha um cara, um empresário, que ele assessorava a banda, ele ajudava a banda a vender esse peixe, né? Promovia eventos, promovia festival e levava as bandas para a grande mídia. Exatamente. É, a questão dos empresários sempre foi assim, junto com gravadora, público e mídia, seriam os três pilares mais importantes antigamente para você estabelecer ou consolidar o sucesso de uma banda, né? E faltam esses três pilares hoje em dia. A situação está se afunilando cada vez mais e o espaço do novo está cada vez menor. Vocês tiveram, pelo que você contou pra gente, tudo mais, e quem acompanha sabe bem disso, vocês tiveram em 2017, vocês como banda, bem positivo, né? Tocaram, fizeram bastante shows e tal, conseguiram lançar o EP físico e nas redes sociais. Qual é a avaliação que você faz desse ano de 2017? Qual é a expectativa que você tem para esse ano de 2018? Olha, a avaliação é a melhor possível. A gente acabou tendo um crescimento exponencial que a gente não esperava. A gente realmente não esperava que a situação fosse andar tão rapidamente. A gente conseguiu atrair a atenção de grandes festivais. A gente ficou entre uma das 20 bandas mais votadas para tocar no aniversário do 89. Infelizmente não fomos selecionados, mas para um primeiro ano de banda já alçamos grandes voos. E o que eu espero para 2018 é maior ainda. Eu espero que a gente consiga lançar o nosso álbum completo. A gente já lançou, como você disse, o nosso EP, o Plug and Play. E a nossa expectativa é lançar o álbum completo agora e consolidar cada vez mais, tanto na parceria com a Jam, quanto com outras parcerias, e buscar cada vez mais espaço. 2018 para a gente já começou com 4 convites de shows, e um deles sendo no Manifesto, que é uma casa muito importante. Então fala um pouco para nós aí desse EP, o Plug and Play. Primeiro, o porquê desse nome, como foi gravar ele, lançar ele, e o que ele representa para a banda em termos assim de marco na carreira da banda Mardita. Plug and Play seria uma tirada, um jogo de palavras com Plug and Play, de plugar e tocar. E a gente, de uma forma bem humorada, a gente decidiu colocar um plug na capa do CD e fazer esse trocadilho com o Plug and Play. É, o que o EP representa pra gente é... O Plug and Play representa a transição de meninos para homens pra gente. Foi o nosso primeiro grande passo, foi importantíssimo pra gente poder crescer. Agora, se a gente precisar, nós temos cópias físicas para entregar para pessoas. Ou passou, conheceu alguém importante no meio da música, alguém relevante, você tem cópias, você tem material para distribuir, para vender. Foi extremamente importante. É. As gravações, a gente teve um pouco de trabalho para gravar, mas no final acabou dando tudo certo. E a gente espera que o próximo álbum seja ainda melhor. O completo vai tá fenomenal. A tendência é que seja mais uma transição e mais um grande passo que a Mardita dá. E tem alguma previsão para lançar esse CD completo? Por enquanto, digamos que Chinese Democracy, assim, mais ou menos. É o final de ano, mas a gente não sabe qual o ano. Não, a gente espera que até o final do ano, setembro, outubro, quem sabe, a gente já consiga ter o completo, pelo menos digital, para divulgar. Então estamos entrando aí em 2018. E Diego, qual que é os sonhos que você e seus amigos de banda ainda querem realizar com o projeto Mardita? Qual a expectativa para esse ano que está entrando? Olha, eu vou bater mais uma vez na tecla do nosso crescimento em 2017. A gente teve um crescimento, assim, inesperado pelo pouco tempo de banda. A gente atraiu a atenção da 89, ficando entre as 20 bandas mais votadas. É, a gente conseguiu atrair a atenção do pessoal do Brazilian Bacon Day, que a gente fez uma campanha super legal para tocar lá, infelizmente não deu certo, mas conseguimos atrair a atenção dos donos. Então, assim, foi um crescimento muito rápido pra gente que não esperava nada. Então, assim, não colocando expectativas lá em cima, mas o céu pra gente vai ser o limite. A gente sempre vai estar buscando se superar, tocar em lugares cada vez maiores e ficar cada vez mais em evidência na mídia, nas redes sociais, em tudo. E tá certo, cara, tem que pensar grande mesmo. Falando um pouco, né, continuando aí nessa vibe de falar da banda e tal, tudo mais, qual que é, assim, em que bandas vocês se espelham para poder fazer o som de vocês? Vocês acham que o estilo de vocês se enquadra, entre aspas, no mainstream, falando, saindo um pouco desse underground, no mainstream para tocar em alguma rádio, em alguma TV? Como que você vê essa forma de tocar da Mardita? Cara, vamos falar um pouco sobre influências. É muito complicado citar influências dentro da Mardita, porque cada um de nós tem uma influência diferente. Isso que acaba sendo legal. Por exemplo, as minhas bandas favoritas são Metallica, Pantera e Black Label Society. Do outro guitarrista, a banda favorita é Kiss. Então a gente acaba tendo apesar da divergência, uma transição legal para juntar isso em algo bacana. Mas assim, eu vou citar alguns artistas gerais de que a gente se espelha e gosta. Titãs, Raimundos, Velhas Virgens, Barão Vermelho, Camisa de Vênus, Ramones, Ultraje a Rigor, Metallica, Kiss, Inocentes, algumas grandes bandas. Quanto ao espaço para tocar na rádio, a gente costuma dizer para quem pergunta qual é o estilo da banda. E a gente intitula a Mardita como uma banda pesada demais pro rock and roll e leve demais para ser metal. Então eu acho que com certeza a gente tem espaço para tocar em rádio, TV. Eu acho que o som cabe sim. Beleza, então. Mais uma banda que o Diego indica? Vou indicar para vocês uma banda parceira nossa, a banda Masmorra. A música é Não Quero Mais. Então vamos rolar aí, banda Masmorra, com a música Não Quero Mais. Mais uma indicação do Diego, da banda Mardita. We'll be right back. vamos seguir aqui com o nosso podcast, Resistência Rock, com um convidado especial hoje, Diego, da banda Mardita, trocando uma ideia aqui com a gente sobre o rock, sobre o underground e sobre as dificuldades de fazer música. Dificuldade é o que não falta, né, Diego? Pô, com certeza, mas se fosse fácil não seria tão gostoso, né? Exatamente, e essa seria a próxima pergunta, né? Em meio a tantas dificuldades, por que continuar fazendo música? Eu sei que a resposta vai ser que é por paixão, mas fala você aí, Diego, por quê? Olha, cara, eu vou te falar, é paixão, eu vou te falar, não é só paixão a música. É, eu acho que a banda deu muito certo e dá muito certo pelo amor e carinho dos integrantes um com o outro. A gente se considera realmente uma família. A gente se ajuda em tudo que a gente pode, tá sempre junto, decidindo, brigando, o que for, a gente tá sempre junto. E essa parceria motiva muito pra gente continuar crescendo e continuar levando esse sonho mais longe que a gente conseguir. Bacana, cara. Então, a gente vai deixar mais um pouco de espaço aí, já que a gente tá fazendo esse lado B de dar espaço para as bandas undergrounds, para a galera mostrar o seu trabalho e tal. Pô, queria que você deixasse um recado para a galera, tanto para a galera que tá começando agora, quanto para as bandas que já tem aí, já tem um certo espaço e tudo mais, pro pessoal do rock and roll aí, para você poder deixar um recadinho aí para eles. Aí você pode falar também as redes da rede de contatos da Mardita, os links e tudo mais. Beleza. Pessoal que gosta de rock, que é apaixonado por rock, vão ver as bandas tocarem. Deem chance pro novo acontecer e com certeza vocês vão descobrir algo bom que vai surgir, vai agradar vocês. Quanto às bandas, tanto para quem tá começando, quanto para quem já tá no meio da música há algum tempo, o meu conselho é: se unam, façam realmente o mundo do rock ser um mundo de parceiros onde todos se ajudam e todos conquistam espaço juntos. Eu tenho certeza, se todas as bandas se unirem, o rock and roll vai com certeza cair em evidência mais uma vez. Agora, nossas redes sociais: Instagram é marditabanda, @marditabanda, facebook.com/marditabanda. Nós estamos também no Twitter é @marditabanda também. Quem procurar a gente no Tinder também é @marditabanda. Então é isso aí, a gente bateu um papo hoje com o Diego da banda Mardita e agradecer ao Diego, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa troca de ideia, as informações aqui fornecidas, por compartilhar um pouco da sua história, da trajetória da banda e sucesso para você, para os seus colegas de grupo e que 2018 seja só progresso na carreira musical de vocês, beleza? Valeu! Opa, eu que agradeço vocês o espaço, sempre que precisarem, todos posição. Obrigadão, hein, gente? Sucesso pra todos nós. Valeu. Então, galera, é isso aí. Esse foi o nosso mais uma edição do nosso podcast com participação aí do Diego. Agora no finalzinho aqui ainda eu vou pedir pra ele rolar mais um som, só que ele vai escolher um som da própria Mardita pra gente poder rolar aqui e fazer o encerramento do programa. Desde já, valeu, galera, que ouviu a gente, que ouviu o primeiro podcast, que deu um feedback pra gente. É importante, e eu vou pedir mais uma vez, a galera que ouviu o podcast, que ouviu essa nossa segunda edição aí, dá um feedback pra gente, que é importante pra gente saber o que a gente tá acertando, o que a gente tá errando, pra gente poder sempre levar pra vocês um conteúdo com mais qualidade. Então é isso, eu sou o Bruno, me despeço aqui. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, galera, muito obrigado aí pela sintonia nesse episódio. Jeff Ferreira aqui se despedindo. E logo mais a gente volta com um novo episódio, com mais conteúdo. Estamos só começando, hein? Então, Diegão, indica um som aí da banda Mardita para a gente encerrar o episódio de hoje. Valeu? Vamos ouvir então Esses Dias da Mardita. Valeu, galera. Acompanhe o podcast, dê um feedback para os meninos das notícias e vamos fortalecer o underground do rock que está precisando. Valeu, abraço!